ele já vai explicar e vai fazer a introdução do que é e do que é que vai partilhar. Sim. E uma nota que eu vos queria deixar era o seguinte, como isto vai acabar relativamente cedo, assim com 5 e pouco, quem quiser, depois do evento, ir para um evento de networking, nós estamos a planear fazer uma visita a uma casa de hambúrgueres típica aqui de Aveiro. Que pelas reações vocês já percebem que deve ser bom. E quem quiser juntar-se a nós, é uma questão depois de aguardar um bocadinho no final e iremos fazer um convívio com quem quiser. Mas no final também há uma pausa para coffee break, portanto podemos juntar-nos lá, reunir forças e ir em seguida para o local que se chama Ramona. Ok? Portanto, quem quiser está convidado e façam favor de seguir aqui a apresentação, está bem? Pronto, Marcos, o palco é teu. Obrigado. Olá, peço imensa desculpa o ligeiro atraso. Aparentemente o auditório principal é ao pé da porta principal, quem diria. E, portanto, eu aproveitei para dar uma volta aos vários pavilhões antes de chegar até aqui. Vou fazer uma breve apresentação sobre aquilo que é o software livre e sobre, em particular, a comunidade de software livre em Portugal. Eu suponho que a maior parte de vocês já saibam bastante bem o que é o software livre. Pelo menos estão num evento do Drupal, que é um excelente exemplo de software livre e, portanto, suponho que saibam algo sobre isso. Mas, mesmo assim, vou tentar entrar um bocado em pormenor. E, falando em Portugal em particular, vou também falar sobre a Associação Nacional de Software Livre, que é a associação da qual eu sou presidente e pela razão pela qual estou aqui hoje para fazer esta apresentação. Portanto, a Associação Nacional para Software Livre tem atualmente uma direção da qual eu sou presidente. Os outros membros da ANSOL, os outros membros da direção e outros membros da ANSOL também estarão por aí depois, para falarmos com quem quiser, no networking, depois no Ramona e por aí em diante. E fazemos parte daquilo que é o movimento software livre, portanto, o movimento propriamente dito, ou a criação do conceito de software livre, apareceu com o Richard Stallman, e muito cedo se apercebeu que era necessidade de alguma forma formalizar e juntar as pessoas num grupo pudessem, de certa forma, conviver em volta de um tema e fazer alguma coisa em conjunto sobre esse tema. Como, fazendo um paralelo exatamente com o Drupal PT, é também uma comunidade em torno de uma volta de um conjunto de pessoas que usa Drupal e que vê uma mais-valia em se juntar à volta do tema. Portanto, a própria comunidade de software livre como um todo tem feito isso em vários casos. O caso mais genérico de todos foi a criação da Free Software Foundation, que, sendo uma entidade a nível mundial, está sediada nos Estados Unidos e acaba por ter muito foco naquilo que se passa nos Estados Unidos. De certa forma, isso fez com que se tenha sentido, a determinada altura, uma necessidade da criação de algo como a FSF, mas focada na Europa, e criou-se a Free Software Foundation Europe em 2001. E nessa altura também, em Portugal, decidimos que o grupo de pessoas que fazia parte daquilo que estava a ser formado, que era a Free Software Foundation Europe, e que estavam em Portugal, se também podiam juntar-se enquanto comunidade, e foi criada a ANSOL, que foi lançada em 2001. Somos uma associação sem fins lucrativos, não temos funcionários, não temos nada dessas coisas. É um grupo de pessoas que gosta de software livre e que gosta de pensar nos impactos que o software livre tem na nossa sociedade. Pensar nos modelos de negócio que existem à volta disso, pensar nos benefícios que pode trazer usar software livre em relação a software proprietário, e pensar qual é o impacto que o software livre pode ter na sociedade. Atualmente estamos sediados no Porto, mas somos uma associação a nível nacional, temos pessoas de norte a sul e vamos estando aqui e ali. Esta parte, pronto, vocês sabem que software livre e software grátis não é a mesma coisa, mas muita gente sabe, na teoria, o que é o software livre, por ter ouvido falar, por ver exemplos, mas não sabe exatamente o que é que define o que é software livre. Software livre é qualquer software que cumpre estes quatro requisitos. Quatro liberdades é o poder usar à vontade, sem restrições e para qualquer objetivo. É a liberdade número um. Liberdade número dois é eu posso estudar o software, posso alterá-lo se quiser. A terceira liberdade é posso distribuir software. E a quarta, um bocado a junção da segunda e a terceira, é eu também posso distribuir as minhas modificações ou o software depois de modificado. Estas quatro liberdades são aquilo que fazem com que software consiga ser desenvolvido de determinada maneira que não poderia ser se não tivesse estas liberdades. E, por exemplo, se vocês olharem para o caso do Drupal, aquilo que acontece com a primeira liberdade é as pessoas que podem usar o Drupal sacam do site, instalam no seu servidor e usam aquilo, seja para fazer um site sobre coisas boas ou coisas más, seja para que motivo fim for, estão sempre livres de usar aquilo. Não é preciso ser obrigatoriamente para falar sobre algumas coisas e não outras. Tem a liberdade. A segunda liberdade é aquilo que acontece quando vocês decidem, até mesmo decidir mudar um tema ou mudar, meter mais uma coluna, fazer qualquer alteração que precise mexer no Drupal, vocês podem fazê-lo porque o Drupal dá-vos também a segunda liberdade. A terceira liberdade é vocês agora fizeram um tema muito fixe para o Drupal e decidiram partilhar aliás, essa é a quarta liberdade. A terceira liberdade é vocês gostam do Drupal e dizem aos todos os amigos: epá, isto é muito fixe, isto é agora que eu ando a usar e se quiseres toma lá e dão-lhe um CD ou uma pen, ou se quiserem distribuir o Drupal, não é? Hoje em dia o Drupal vem, por exemplo, em muitas distribuições, as distribuições podem distribuir o Drupal por causa da terceira liberdade. Portanto, não, vocês não têm que ir buscar o Drupal ao site oficial, não é? Qualquer pessoa pode distribuí-lo. A quarta liberdade, não menos importante, é se vocês fizerem alterações, também podem distribuir essas alterações. Portanto, todo o software que cumpre estes quatro requisitos é software livre e qualquer software que não cumpra um deles já não é considerado software livre. Isto parece simples, mas às vezes acaba por se chamar erroneamente software livre coisas que não é, ou vice-versa, e isto é um bom teste para, sem terem que ler uma licença, perceberem se ele é software livre ou não. Esta parte não interessa muito, é mais em relação à comparação com software livre e software gratuito, mas suponho que vocês saibam que software gratuito e software livre são coisas diferentes. Existem muitos exemplos de software livre conhecido e existem também muitas licenças de software. Eu não vou entrar muito por aqui, mas apesar de haver diferenças, às vezes muito importantes, e que fazem alguém escolher ou não determinado software, entre as várias licenças de software, a coisa mais importante é se aquelas quatro liberdades são cumpridas, é software livre. E a segunda coisa importante aqui a reter é a maior diferença entre, portanto, todas as centenas de licenças de software livre que existem, elas podem se enquadrar em dois grandes blocos, que são as licenças copyleft e as licenças não copyleft. A única diferença é exatamente aquilo que diz na parte à frente de licenças copyleft, que é se a licença for copyleft, vocês não podem, as vossas alterações não podem ser distribuídas de forma mais restrita do que aquilo que o software originalmente é. E é aquilo que faz com que, por exemplo, se vocês fizerem uma alteração ao kernel Linux, vocês são obrigados a publicar essa alteração com a mesma licença que a licença GPL, que é uma licença copyleft. Portanto, a associação, a ANSOL, tem intervenções em determinadas, em diversas áreas, é conforme aquilo que vai aparecendo e conforme aquilo que também muitas vezes somos convidados, mas já tivemos bastantes interações a título, ao nível político, tanto em consultas públicas, mesmo em redação de legislação, ou em reação a algumas coisas que estão a ser feitas, como por exemplo quando foi o caso das patentes de software na Europa. Finalmente temos uma lei após 16 anos, finalmente em Portugal já é permitido quebrar o DRM SOR para um fim legal, que foi uma luta que demorou muito, muito tempo. Mas também fazemos outro tipo de atividades, por exemplo, isto é um exemplo de um site que agora já não existe, mas se vocês conhecem o portal base aqui há uns anos atrás, tinha a mesma finalidade que tem hoje em dia, mas ninguém o usava. E a questão era muito simples. O portal base é um portal do governo, onde supostamente tem informação toda sobre aquisições públicas. O problema é que vocês iam lá na altura e aparecia-vos um campinho de pesquisa, só. Era a única coisa que o portal tinha. E nesse campinho de pesquisa vocês não podiam, por exemplo, escrever software livre, porque se fizessem isso, iam ter como resultado tudo aquilo que dizia software e tudo aquilo que dizia livre. E só apareciam 10 resultados. E depois tinham que carregar num next e esperar 20 minutos até aparecerem mais 10. E era assim o portal. Conclusão, era um portal que existia de dados que deviam ser públicos, mas que não estavam disponíveis. Na realidade, não estavam disponíveis porque não era execuível alguém conseguir olhar para aquela quantidade de informação de uma forma que pudesse ser potencialmente útil. Então aquilo que nós decidimos fazer foi para mostrar que aquele portal que foi comprado bem caro não estava a fazer o seu propósito, foi acedemos nós aos dados e fizemos nós um portal que dava para fazer pesquisas sobre aqueles dados e retirar dali já dados com relevância. O site foi muito mais popular do que aquilo que nós estávamos a contar. Nós fizemos isto como protótipo para mostrar à administração pública e dizer vocês, em vez de terem aquilo que têm, deviam ter uma coisa deste género. Não era necessariamente para o site ficar uma coisa utilizável, mas quando a imprensa soube disso, em vez de noticiar o facto de nós termos feito isso, fizeram uma coisa muito mais interessante, que foi, eles viram o potencial que o portal tinha e começaram a usá-lo. E, portanto, passado 6-12 meses, houve muitas notícias que começaram a sair de vários órgãos de comunicação social sobre como determinada câmara tinha gasto não sei quantos milhões em carros ou como não sei quem tinha feito determinada compra. E isto tudo usando dados que eles antigamente já tinham, só que não tinham acesso a eles. Portanto, foi uma coisa diferente que nós fizemos na altura. Também já fizemos coisas como, por exemplo, parcerias. Fizemos uma vez um CD com software livre para distribuição nas escolas. Organizamos alguns eventos. Mas nós fazemos isto tudo porque achamos que o software livre tem um conjunto de liberdade, de vantagens em relação ao resto do software. E as vantagens não se resumem a, mas podem ser mais ou menos centralizadas nestes pontos que estão neste slide. E que eu vou, porque apesar de ter chegado tarde, ainda tenho algum tempo, vou explorar um bocadinho só alguns deles. Reparem que o custo está no último. Normalmente as pessoas falam muito do mas o software livre tipicamente é gratuito. E para nós o custo é uma coisa muito interessante, principalmente porque dá para experimentar antes de comprar. O comprar normalmente não acontece, não é? É muito mais fácil brincar com o software antes de tomar uma decisão sobre ele, porque ele está ali acessível gratuitamente, mas ainda assim isso é uma vantagem muito menor do que algumas vantagens, como por exemplo o facto de nós escolhemos uma solução hoje, mas depois temos a liberdade de poder crescer a solução para o caminho que nos interessa. Muitas vezes nas nossas empresas, no nosso trabalho no dia-a-dia, dizem, epá, precisamos de uma ferramenta para fazer qualquer coisa. E se vocês fizerem aquilo numa ferramenta como o Drupal, amanhã aparece uma necessidade qualquer, precisamos ter aqui uns calendários que não vêm aqui, vocês podem decidir instalar um módulo que exista, ou se o módulo não existir, podem fazer um módulo para aquilo, ou uma extensão, portanto podem ir evoluindo aquele produto. Se for o software proprietário, muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é vocês optaram por uma solução, agora querem um calendário, ou compram a funcionalidade que custa mais X, ou mudam o tipo de licenciamento, ou esperam pela nova versão que eventualmente vai ter isso. E não têm muitas vezes a capacidade ou a flexibilidade de estender o produto. E também evita muitas vezes o lock-in. Por exemplo, vocês provavelmente já passaram por situações de migrações de sites. Por exemplo, falando de Drupal, já me aconteceu migrar tanto sites que estavam em WordPress para Drupal como vice-versa. E fazer isso é fácil. Até já há scripts para isso, não é? Mas se não houvesse, era muito fácil, porque vocês têm acesso ao código, conseguem olhar para o modelo de dados, conseguem olhar para a base de dados, ver como é que se faz a tradução de uma coisa para outra, e, portanto, vocês não estão presos àquela solução. Vocês hoje escolhem o Drupal, amanhã encontram uma coisa que acham que é melhor, perdoem-me os fãs de Drupal, mas se por acaso vier a acontecer, aparecer uma coisa melhor, vocês podem, não estão presos ao Drupal, é só migrar os dados para a nova solução porque vocês têm acesso a eles. Isso não acontece nas ferramentas proprietárias e tipicamente não pode mesmo acontecer porque faz parte do modelo de negócio que é utilizado. O modelo de negócio de software livre nunca é a propriedade dos dados, enquanto que não é porque pelas características de software livre isso não faz sentido, não é? Vocês podem sempre olhar para o código e ver como é que migram aqueles dados para outro lado. No software proprietário, normalmente o modelo de negócio é exatamente o formato dos dados e a maneira como vocês prendem os dados. A partir do momento que vocês estão a gravar em determinado formato, agora já não têm a maneira de se livrar dele. Outras vantagens, como por exemplo a confiabilidade, há várias coisas que se podem falar sobre isto, mas tipicamente eu acho que é aquela coisa para vocês talvez seja mais interessante, até mesmo como argumento, quando as pessoas falam um bocado, então, mas isso toda a gente tem acesso ao código e depois não pode haver mais pessoas a ver, portanto mais pessoas encontram bugs e portanto isso não faz mais inseguro. E na realidade aquilo que acontece é exatamente o contrário. É como vocês olham para o código e muitas pessoas olham para aquele código, é muito mais fácil haver pessoas a tropeçar por um bug. Mesmo que não estão à procura dele, mas tropeçam por ele. Mas principalmente há uma grande diferença que é, vocês veem um bug, corrigem. Não custa nada, não é? Está ali o bug. Vocês chegam lá, mudam umas linhas de código e corrigem. E muito provavelmente, até porque vos dá mais jeito para manter o vosso próprio site, vocês não querem guardar essa correção só para vocês. Vocês querem mesmo contribuir aquela alteração para, seja quem for que tenha o bug, não é? Para quando vier uma próxima versão, vocês já não terem que corrigir aquilo outra vez, já está corrigido, não é? Portanto, há o benefício para toda a gente que esse patch seja criado e que o patch seja proliferado, não é? E ninguém precisa estar à espera de uma nova versão. Não há cá release cycles de 6 meses que é preciso esperar até vir uma nova versão que por acaso corrija aquilo. Não, a partir do momento que existe o patch, mesmo que vocês sabem que daqui a 3 ou 4 dias vai sair uma nova versão, mas vocês querem corrigir aquilo agora, vão buscar o patch, podem aplicá-lo. Vocês não estão dependentes de ninguém para o fazer. Em termos de estabilidade, acontece muito uma coisa com o software proprietário, que é vocês vão estar sempre a ser convencidos, ou alguém a estar sempre a tentar convencer-vos a comprar a nova versão, a fazer o upgrade. E isso é muito bonito, porque normalmente tem mais uma funcionalidade ou outras, e normalmente também é um pesadelo, porque tem que passar por uma quantidade enorme de processos. Só que a diferença do software livre para o software proprietário é que no software livre vocês podem escolher quando fazer o upgrade. Vocês têm acesso ao código, não há ali ninguém a controlar. Deixou de haver suporte de seguranças para a vossa versão de software, mas vocês querem mesmo continuar a usar aquilo por alguma razão, vocês podem fazer o backport dos patches, porque eles estão disponíveis. Em última análise, vocês têm sempre controle sobre aquilo. Vocês têm sempre controle sobre quando, como e porquê fazer os upgrades, cenários de testes, quais são os riscos envolvidos, qual é o ritmo a que têm que o fazer. O controle está, a liberdade de decidir isso está do lado do utilizador quando está a usar software livre. Auditabilidade, isto acho que é mais ou menos óbvio, quer dizer, vocês têm acesso ao código. Se vocês não acreditam que aquele código está bom, que aquilo está a fazer o que está a fazer, se têm dúvidas se determinado módulo não está a fazer alguma coisa que não devia, se vocês querem mesmo ter a certeza que aquilo está seguro, nada melhor do que ter o acesso ao código. Vocês não percebem nada de informática, não faz mal. Podem contratar 50, 100 pessoas, quantas pessoas quiserem para auditar o mesmo código até terem a confiança naquilo. Software para o proprietário, vocês têm que confiar no vendor. O vendor diz, não, nós não temos esse problema. E vocês não têm maneira de auditar e de saber se isso é verdade ou não. Um exemplo interessantíssimo sobre isso foi a Borland tem uma base de dados chamada Interbase, se calhar hoje em dia já não é muito conhecida. Aquilo era proprietário, eles a determinada altura decidiram libertar o código com uma licença de software livre e quando fizeram, passado 6 meses, é verdade, não foi no dia a seguir, mas passado 6 meses houve alguém que encontrou lá uma backdoor e a backdoor já estava lá há 7 anos e também existia na versão proprietária. E não é uma backdoor qualquer, é uma backdoor que foi inserida pelos engenheiros da Borland, sabendo aquilo que estavam a fazer, e fizeram aquilo como feature, porque dava-lhes jeito para fazer debug situações aos clientes. Portanto, em 7 anos, eles nunca viram um problema em terem feito aquilo. 6 meses com o código aberto, sem ninguém a fazer uma auditoria de segurança, não houve ninguém pago para isso, foram pessoas que, ao usar, descobriram aquilo. Repararam que havia uma porta que estava aberta, foram tentar descobrir o porquê que, a base de dados estava a abrir a porta e por aí em diante, e chegaram até ao problema. Portanto, mesmo a inspeção pontual, mesmo o facto de vocês para fazerem algumas coisas têm que ler pedaços de código, vocês podem não estar a tentar ver se aquilo está seguro ou não, mas vocês vão sempre tropeçar por problemas, bugs, coisas duvidosas que podem levantar questões e muitas vezes encontram-se os problemas mais rapidamente assim. Finalmente, pegar um bocado no assunto do suporte, porque normalmente é o maior argumento que é dado contra o software livre, que é, não, mas se eu for comprar sistemas operativos àquele fornecedor que a gente sabe qual é o nome que eu estou a dizer, se houver algum problema, eu posso ir ter com eles. E este argumento é dito por toda a gente, mesmo por eles. Mas o que é verdade é que isto não é assim. Se vocês comprarem um computador que já vem com um sistema operativo, quase de certeza, e se tiverem um problema com ele, liguem para o apoio a clientes e digam que o computador de repente crashou ou que vos deu um ecrã com determinada cor e vejam o que é que vos respondem. Mas, na realidade, isso até está no contrato. Vocês, quando adquirem software proprietário, assinam uma EULA, que normalmente ninguém lê, não é? E logo das primeiras coisas que aparecem todos eles é dizer nós não nos responsabilizamos. Opá, se há bugs, paciência. Tens algum problema, pá, fala com os nossos advogados. Mas nós não aceitamos nenhum tipo de liability. Tu é que sabes o que estás a fazer. Portanto, o tema da responsabilidade é interessante em algum tipo de empresas, com algum tipo de cultura que diz assim, eu acima de tudo não quero que a culpa seja minha. Para esses cenários a coisa funciona. Porque se de repente o vosso sistema, o sistema para o qual vocês estão responsável, deixa de funcionar, vocês podem dizer ao vosso chefe, epá, não sei isto, deixou de funcionar, eu não posso fazer nada em relação com isto, vai chatear a empresa que vende este produto. não vai servir de nada, mas ao menos a culpa não é vossa. Agora, se vocês querem que o problema não aconteça, se querem que as coisas funcionem como deve ser, não é com os contratos de suporte que vocês vão ter isso. Não é? Os contratos de suporte, no máximo, vão-vos dar, se vocês tiverem um problema, eles vão investigar o problema e, eventualmente, há de sair uma nova versão ou um patch que vos corrija o problema. E isso vocês podem ter com o software livre. Com a vantagem de que no software livre, se eu quiser ter um site em Drupal, mas não quero me chatear com ele, eu não tenho uma empresa com quem ir falar e dizer assim, eu quero que me dê suporte a isto. Não, eu posso perguntar a pessoas, indivíduos, ou posso ir a qualquer empresa, mesmo empresas que nunca tenham olhado para Drupal na vida, e dizer assim, olha, vocês percebem de informática e têm técnicos, não sei o quê, não é? Eu tenho aqui este site e quero que vocês passem a manter isto e eu pago-vos X por mês. Ou quanto é que vocês querem? E depois posso negociar, não é? Porque existem muitas empresas que podem trabalhar sob o mesmo produto. Não estou preso a uma única entidade. E depois, pronto, existem vários modelos de negócio que várias empresas fazem à volta de software livre derivado a isso. E pronto, e depois há a questão do curso, do custo. Tipicamente, o custo de software livre é mais baixo. Eu não vou dizer que o software livre é sempre mais barato. Nem sempre é. Basta vocês quererem um software muito específico para o qual já houve uma empresa que fez é exatamente aquilo que vocês querem. Enquanto que no software livre, se calhar ainda ninguém fez, porque é mesmo uma coisa muito específica, então vocês têm que contratar alguém para desenvolver para vocês. E se for esse o caso, pode acontecer que o custo de desenvolvimento, mais o custo de entrada no mercado, porque alguém está a perder tempo a desenvolver aquilo em vez de ser só instalar, isso pode eventualmente custar mais. Portanto, há casos em que o software livre não é mais barato. Mas, como vos disse, não é a vantagem principal do software livre. Finalmente, agora que já vos fiz um bocado a apresentação sobre aquilo que é a Ansol, o que é o software livre e porque é que nós achamos que é importante haver uma comunidade de software livre, vem a parte do apelo, que é envolvam-se. Envolvam-se vindo aos eventos que acontecem. Envolvam-se, se vocês utilizam Drupal, juntem-se ao fórum do Drupal PT. O Drupal PT agora é uma associação, ou já há um ou dois anos, não sei se é possível tornarem-se sócios. Mas há muitas maneiras para se envolver e algumas são mesmo muito fáceis. Eu, para vos dar alguns exemplos, vou-vos falar sobre uma campanha muito rapidamente. É só ir àquele link que está ali em cima. A campanha chama-se Save Code Share e é porque basicamente neste momento está a ser discutido a nível da União Europeia uma lei contra a pirataria e as coisas ilegais que faz com que, se a lei passar como está desenhada, faz com que todas as entidades que recebem conteúdos têm de validá-los previamente. E se não o fizerem, essas empresas ou esses publicadores do conteúdo é que são os responsáveis pela infração. O que é que isso faz? Isso faz com que, por exemplo, esta apresentação está no GitHub, que é uma coisa que vocês já devem ter todos ouvido falar. Se isto passar a ser lei, significa que o GitHub, se estiver ou se estivesse sediado na Europa, passava a deixar de poder operar, porque no GitHub vocês criam um projeto e metem para lá coisas e essas coisas estão lá. Não há nenhuma validação prévia, não há lá nada por trás a validar se aquilo está a infringir algum direito de autor de alguém, nem nada disso. E hoje em dia o desenvolvimento de software livre funciona assim. Eu escrevo um script, eu meto online e às vezes não acontece nada. Outras vezes, passado 6 meses, aparece um gajo qualquer que, por acaso, tropeçou por aquilo e aquilo fazia quase aquilo que ele queria, portanto, acrescentou mais umas linhas e contribuiu. E é assim que as coisas crescem. Mas crescem porque não há entraves. Se o Drupal deixar de poder estar em repositórios de código, deixar de poder disponibilizar o código diretamente ou qualquer submissão de patches sem validar primeiro e por aí em diante, vai ser afetado. Esta campanha pede-vos uma coisa muito simples, que é carreguem naquele botão preencham o vosso nome, carreguem lá no botão a dizer sim, eu quero que o meu nome se junte à carta que diz à Comissão Europeia, por favor, não passem esta legislação a impedir o software livre de poder continuar a ser desenvolvido da maneira como é hoje em dia. Temos outra campanha, eu não sei se me posso estender um bocadinho. Posso? Pronto. Então, temos aqui uma campanha que eu, em vez de falar sobre ela, ia mostrar-vos um vídeo que explica melhor. Imagine for a moment. Desculpem lá um bocadinho de tempo. Vamos lá pôr isto do início. Não me dou lá muito bem com isto do Windows. Epá, estamos... E agora como é que eu mudo aquilo? Pois é, bem, se isto fosse software livre eu sabia usar. Assim é mais difícil. Isto deve haver uma maneira qualquer. Ah, pronto. Imagine for a moment our government would treat our public infrastructure like our streets and public buildings the same way it treats our digital infrastructure. Our members of parliament would work in a rented space where they weren't allowed to vote in favour of stricter environmental laws because the owner, a multinational corporation, didn't allow that kind of voting in its buildings. Nor will it allow a long overdue upgrade to more than 500 seats. This means some members of parliament have to stay outside in the street. And a couple of blocks away, a brand new gym is already being torn down just 6 months after it was built. It's being replaced with an exact replica at great expense. And the only difference, the new manufacturer also provides street ball as an added feature. Meanwhile, every night, through a hidden back door in the City Hall, documents that contain sensitive information on citizens, from bank data to healthcare records, are being stolen. But no one is allowed to do anything about it, because searching for back doors and locking them would infringe the signed user agreement. And as absurd as this sounds, when it comes to our digital infrastructure, things like the software and programs that our governments are using every day, this comparison is pretty accurate. Because mostly, our administrations procure proprietary software. This means a lot of money goes into licenses that last for a limited amount of time and restrict our rights. We aren't allowed to use our infrastructure in a reasonable way. And because the source code of proprietary software is usually a business secret, finding security holes or deliberately installed backdoors is extremely difficult and even illegal. But our public administrations can do better if all publicly financed software were to be free and open source. We could use and share our infrastructure for anything and for as long as we wanted. We could upgrade it, repair it, and remodel it in any way to fit our needs. And because the open source in free software means that the blueprint is openly readable for everyone, this makes it much easier to find and close security holes. And if something practical and reliable was created digitally, not only can you reuse the blueprint all over your country, but the actual thing itself can be deployed anywhere, even internationally. A great example of this is Fix My Street. Originally developed in Great Britain as a free software app to report, view, and discuss local problems like potholes, it's now being used all over the world. Everyone benefits because new features and improvements are shared by everyone. If all our software were developed like this, we could stop struggling with restrictive licenses and could start thinking about where and how software could help us. We could concentrate on creating a better society for everyone. So if you think that tomorrow's infrastructure should be in our own hands, help us now by sharing this video and visiting our website, publicco.eu. It's time to make our demand. Public money, public code. pronto, eu não vou falar muito sobre isto, porque acho que o vídeo explica bem o que é que se pretende. Acrescento só que, se vocês concordam com a mensagem que foi passada e que realmente se acham que o dinheiro público que nós todos pagamos deve ser usado para software que também fica público, não só o site é interessante porque explora mais estes temas, como também tem lá, neste momento, uma assinatura de uma carta que vocês podem fazer, também um clique de 2 minutos, que vai ser enviado, já está a ser enviado em alguns sítios, mas a ideia é enviarmos isto um pouco por todo o mundo, para as administrações públicas, no sentido de começar a pedir legislação neste sentido. E pronto, nós também temos a nossa própria comunidade, entre as quais uma mailing list que vocês podem escrever, não tem muitas, não é muito frequente, e vamos divulgando, nem que seja eventos que vão acontecendo um bocado pelo país. E obviamente que não posso deixar de dizer, nós somos um grupo de pessoas que trabalha individualmente para a ANSOL através do nosso tempo livre, e estamos sempre dispostos a ter mais pessoas que se queiram juntar a nós. Portanto, se o quiserem fazer, está ali o nosso site, tem mais informação, ansol.org, e se quiserem escrever, é também usar, usar esse endereço, e está lá a dizer a forma como o fazer. Visto que o meu tempo já está mais do que terminado, eu não vou me focar muito agora sobre uma descrição de que comunidades aqui existem. Quero só vos dizer que existem muitas comunidades portuguesas de software livre. E uma coisa que nós gostávamos de potenciar e tentar ver mais é um cruzamento entre estas comunidades. Existem em Portugal várias associações, comunidades, coisas relacionadas com o ensino, até existem distribuições Linux portuguesas, mas estas comunidades tipicamente falam pouco entre si, e era se calhar interessante ver um bocado mais uma interligação entre elas, um bocado como eu estou aqui a fazer hoje, e espero que não tenham apanhado muito seca e que tenham gostado desta breve apresentação. Pronto, se tiverem alguma questão, não sei se é agora ou se fica para depois, mas estou ao vosso dispor. Força. Estou. Marcos, lançaste uma sugestão que é envolver as comunidades neste tipo de eventos e que se comuniquem mais. Como é que tu verias essa ação? É uma excelente pergunta. Obviamente que se eu tivesse a solução, a coisa já estava feita, não é? Se a ANSOL conseguisse ter já feito isso, já estava feito. Não é fácil... por muitos motivos. Algumas das comunidades são muito locais, outras comunidades são muito focadas a determinados temas, e, por exemplo, quer dizer, a minha ideia é sempre que o mais importante, se calhar, é que as comunidades se conheçam umas às outras e que saibam que as outras existem e que saibam que está ali a hipótese. Por exemplo, existe uma comunidade de Drupal e também existe uma comunidade do WordPress, que até teve cá também, aparentemente, acho que foi anteontem, não sei se foi uma apresentação, se foi uma coisa mais alargada, na realidade, mas é para dar um exemplo de que são duas comunidades que, até tipicamente, quem usa um não usa o outro, não é? Mas, eventualmente, se houver um evento um bocado mais genérico, se calhar é importante saber que existem duas comunidades de CMS, e se calhar, se houver um evento sobre comparações de CMS ou coisas desse género, é bom que saibam, e é bom que haja uma boa relação, em vez de, às vezes, alguma picardia que existe entre algumas das comunidades. Não estou a dizer que este é o caso, que eu nem conheço, mas o que é verdade é que existe. Ou existem, por exemplo, comunidades, algumas das comunidades são de linguagens de programação. E eu percebo perfeitamente que o pessoal que vai aos encontros de Perl semanalmente, acho que agora são quinzenalmente, mesmo interessados em, de repente, ver uma coisa sobre um novo módulo para PHP que saiu, porque eles já não usam PHP há anos, ou não sei o quê. É normal que sejam comunidades distintas, tenham públicos-alvos distintos, e é bom que existam várias comunidades específicas. No entanto, não consigo deixar de sentir que todas essas comunidades podiam potenciar-se se conseguissem ter mais conhecimento do resto que se faz e ter mais relação entre elas. Há questões como, por exemplo, agora daquelas campanhas que eu estava a dizer, por exemplo, aquela campanha a nível europeu é uma campanha que afeta todo o software livre. Não é? Quer dizer, é aquela questão de publicares código. Epá, quer dizer, se calhar ainda existe software livre hoje em dia desenvolvido à maneira antiga, que é há uns gajos que recebem umas coisas por mail e depois chegas ao um mail, não numa mailing list pública, porque senão já estava a bater contra aquela lei, mas recebem uns patches por mail de vez em quando, umas contribuições, e depois, uma vez por ano, metem uma nova versão no seu FTP sem dizer nada a ninguém. Eu acredito que ainda haja um ou dois softwares que são desenvolvidos assim, que era como eram as coisas feitas há 15 anos. Mas vamos ser sinceros, a maior parte do software livre é publicado na net e é desenvolvido ativamente com a sua publicação. Não é? Portanto, eu quero partilhar uma correção, um patch, seja o que for, para o Drupal. Tenho quase certeza que a maneira certa de o fazer é publicar o patch. É, nem que seja enviar para uma mailing list que está pública e, portanto, é publicar o patch. E, portanto, todas as comunidades de software livre estão a ser impactadas por aquilo. Não é? E, no entanto, nós, isto é uma crítica que eu tenho que fazer à Ansol, nós não temos uma boa relação com as várias comunidades de software livre para ter conseguido, muito facilmente, quando esta campanha foi lançada, para termos conseguido fazer chegar a informação de que esta campanha existia aos membros de todas essas comunidades. Portanto, eu não estou a dizer que há uma solução fácil. Uma coisa que nós já tentámos várias vezes e que queremos continuar a tentar é a organização de eventos sobre software livre, mas com abrangência, ou seja, em vez de ser sobre um tema específico, ser eventos em que conseguimos trazer duas ou três comunidades diferentes, até porque às vezes há pessoas que não se conhecem. Há uma comunidade hoje em dia sobre sistemas de informação geográfica em software livre portuguesa. E essa comunidade começou com uma pessoa que, quando foi fazer uma apresentação num evento da Ansol, aqui há uns, eu não quero mentir, mas deve ter sido para aí uns 7 anos, talvez, não havia comunidade, nem quase ninguém conhecia aquilo. Mas ele fez uma apresentação sobre o porquê que se usava naqueles, quer dizer, qual era o desafio dele, que era numa Câmara Municipal, eles precisavam de um sistema de informação geográfica, numa altura que era pouco usado ainda, não é? E que não havia quase nada, e que não havia depois comunidade a quem perguntar, e não sei o quê. Ele falou das queixas dele, e não sei o quê. E o que é verdade é que começaste a ter mais empresas a olhar para aquilo, mais pessoas a olhar para aquilo, e criou-se o desafio, as pessoas acharam engraçado. A informação é muito importante, não é? Espalhar a informação de que as coisas existem. Não sei se respondi à tua pergunta. A resposta, no fundo, é eu não tenho uma fórmula mágica. Tenho a convicção de que é importante. Acho que é importante haver uma associação, uma comunidade genérica como a Ansol é, ou seja, que não é uma comunidade sobre determinado software, mas que pensa no software livre como um todo. Mas acho que isso não chega. Acho que é preciso haver uma relação não só entre a Ansol e as várias comunidades específicas, como talvez principalmente uma relação entre as várias comunidades. Realisticamente, qual é que achas que é o poder de influência que nós temos em termos legislativos para mudar alguma coisa, o domínio, por exemplo, da Microsoft ou de outros provedores privados? Porque, na minha opinião, isto é a segunda parte da pergunta, não seria mais eficiente juntar, eventualmente, empresas que subscrevam, de alguma forma, o software livre e arranjar a maneira de ter algum impacto? Porque parece-me que estamos a tirar pedras contra contra pessoas que têm canhões, contra uma indústria que ganha muito dinheiro e move muito dinheiro. E acho que, a meu ver, vai ser um bocado difícil mudar o estado atual, que é em Portugal e não só, em termos de utilização de software proprietário, e grande parte dos tenders de que existem em Portugal para desenvolvimento de software já vem com a obrigação que tem que ser em .NET, ou seja, o que for, não é? Ou seja, já estamos fora logo à partida. E o que eu gostava de saber é que capacidade é que achas que, ou qual é a perspectiva de fazermos alguma coisa diferente e de obrigar, pelo menos como nas farmácias, que se possa optar por open source? Acho que temos muita hipótese. Acho que é execuível, faz-se e que dá extremamente muito trabalho. É verdade. Quer dizer, não vou estar aqui a dizer, agora vamos todos juntar-nos e mandar uma carta ao primeiro-ministro. Não funciona assim. Dá muito trabalho mesmo. Mas consegue-se. E para te dizer que se consegue, posso pegar naquele exemplo da questão da lei contra o DRM, que demorou 16 anos, mas conseguimos fazê-la. 16 anos em que não tivemos parados. Foi desde os deputados não fazem a mínima ideia do que a gente está a falar, até agora já nos levam a sério, só que há pressões políticas, até ao finalmente conseguimos. Foi um caminho muito longo. Mas há outras. E, por exemplo, mesmo pegando nos exemplos que estavas a dizer, há legislação já hoje em dia que, infelizmente, não é muito conhecida, e depois há outro problema, que é a legislação que simplesmente não é cumprida. Por exemplo, nós temos uma legislação que foi feita em Portugal, e Portugal foi pioneiro, foi o primeiro país na Europa a ter uma legislação em que obriga o uso de normas abertas para a administração pública. O problema é que, quer dizer, isto foi aprovado pelo Parlamento Português e tu vais ao site do Parlamento e o site do Parlamento não cumpre a lei. Foi efetivado pelo Governo Português, vais ao site do Governo e o site do Governo não cumpre a lei. Nem os Ministérios do Governo, nem para aí adiante. E aquilo que nós agora até fazemos, até temos acompanhado um bocado a questão, uma coisa que se calhar posso mostrar, nós vamos mantendo uma... Posso, se eu conseguir usar isto, desculpem-me lá, mas eu sou um bocado nave nestas coisas. Nós vamos mantendo uma lista de incumprimentos da lei e vamos chateando os gajos e dizer assim, olha, vocês não estão a cumprir a lei. Só que a lei foi escrita sem dentes, ou seja, a lei diz assim, vocês são obrigados a fazer isto, mas não diz, se não fizerem, são demitidos, ou seja o que for, não é? Porque estás a falar da administração pública, tu o que é que vais fazer? Vais multar o governo? O governo vai multar? Não podes, não é? Mas podes criar algum tipo de penalização, mas a lei não o tem. Mas, ainda assim, é uma lei que é importante e fez mudar muita, muita coisa. Tu, se hoje em dia a maior parte dos sites governamentais disponibiliza coisas em PDF, é graças àquela lei. Pode parecer muito pouco, opa, mas já é muito. Foi uma coisa que se conseguiu. Quer dizer, e se a lei fosse cumprida, então era excelente. Mas essa lei, por exemplo, não foi uma lei que deu muito trabalho. Porque, exatamente porque não havia muita gente a perceber o problema, nós conseguimos juntar um conjunto de entidades que quiseram que uma lei deste género fosse escrita e fomos falar e debater e informar cada um dos partidos políticos, a dizer assim, olha, está aqui este problema, explicámos muito bem, nós estamos a propor esta solução, explicámos o porquê, explicámos quais eram os entraves, explicámos quem é que ia estar contra, dissemos logo, olha, há muito software que não está, que não implementa normas abertas, eles vão refilar. Portanto, dissemos isso tudo, fomos abertos com eles. E ao ser abertos com eles, conseguimos que a lei passasse. E a lei passou com votos de todos a favor, menos um que se absteve, que era quem estava na altura na oposição. Eu não vou dizer se foi por estar na oposição ou não, eles não justificaram a sua abstenção, mas o que é verdade é que foi uma lei que, quer dizer, depois de explicar, eles até perceberam, não, isto faz sentido, ok? Quanto tempo é que demorou esta lei a ser desde, vamos fazer isto até a lei estar publicada? 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos é muito tempo, não é? Mas, e esta foi, foi das coisas fáceis. Okay? Mas é possível, não é? Agora, a lei, se fosse hoje, a gente já não a fazia da mesma maneira, não é? Os incumprimentos que existem é exatamente porque, quer dizer, eles levam palmadas nas mãos se não cumprirem, mas é, o que é isso? E levam de quem, não é? A lei, entre outras coisas, uma das coisas que implementa é a obrigatoriedade de... há um regulamento que depois lista as normas propriamente ditas e esse regulamento tem que ser atualizado 2 em 2 anos pelo governo e já não é atualizado há 5. Portanto, o próprio governo não é só não cumpre a lei, nem a renova, não é? E eles sabem que a lei existe, ok? Eles só não têm a vontade nem têm nenhuma pressão para cumprir aquilo. Ao contrário da maior parte das coisas que vêm na Europa, em que se tu não cumpres uma diretiva europeia, e se alguém se apercebe disso, que vai um grande passo, são-te aplicadas sanções. No caso da legislação a nível nacional, não acontece. Curiosamente, uma das coisas que estamos a tentar fazer é, de certa forma, fazer entender as pessoas que estão a legislar a nível europeu sobre... novas tecnologias, que a abordagem que eles estão a ter em relação a normas que a têm não faz sentido no meio informático. Mas pronto, isso é outra luta que também durará muitos anos. Isto para te dizer o quê? É possível. Dá trabalho e nem sempre é um trabalho fácil. Normalmente é um trabalho chato. Principalmente se tens um trabalho em que não podes tirar dias ao calho e de repente agora tens que ir ao Parlamento às 4 da tarde e depois já sabes que se tens que estar lá às 4 é porque só às 6 é que vais sair de lá. Só às 6 é que te vão começar a ouvir. Não, é possível dar trabalho. Em relação a outra questão que tu fizeste, que era se não fazia mais sentido haverem empresas a fazer isso, há. Sim. Fazer lobby, nem que fosse. Eu vou dizer assim, cada empresa gere-se como quer, não é? E nem sempre é muito fácil. O que é verdade é que tu tens empresas de software proprietário, mesmo em Portugal, que somos um país pequeno, que têm funcionários cujo trabalho é fazer lobby. Okay? E se tens isso a nível do software, em Portugal, que é um país pequeno, realmente não tens ninguém do outro lado, deixa-te numa desvantagem. Existe uma associação em Portugal, que é a ESOP, que é Empresas de Software Open Source Portuguesas, que é exatamente... É o que eu digo, pá, isto já me estão a mandar ir embora e tudo. É exatamente uma associação de empresas portuguesas que trabalham com open source ou com software livre e que têm como objetivo, promover o seu negócio e que, o material com o qual trabalham, não é? E eles têm feito bastantes coisas também junto aos partidos políticos, junto ao governo, junto muitas vezes às instituições, mais diretamente, não é? Quer dizer... Se tu sabes que determinado hospital está a fazer uma coisa errada, vais diretamente ao hospital, não é? Em vez de tentares inventar uma grande lei para resolver aquele problema. E é uma daquelas comunidades que eu acho que existe e que é importante que exista. E que, mais uma vez, só é pena as comunidades não se interligarem tanto umas com as outras para que toda a gente saiba e até possa contribuir naquilo que eles estão a fazer. Porque, na realidade... Se uma empresa tem vantagem em ter pessoas, que eu saiba, não há ninguém em Portugal, não há nenhuma dessas empresas que tem alguém a tempo inteiro. Sendo que a ESOP tem, se eu não estou em erro, um funcionário, da própria associação, não é, para tratar das coisas burocráticas, mas depois as empresas em si, não, acho que não há nenhuma delas que tem, que está alguém dedicado a isso, que faça parte da sua job description. Mas não tenho a certeza. Pronto, eu desisto, não tenho mais ecrã. Se tiverem mais perguntas, depois estejam à vontade. Obrigado. Boa tarde. Agora o próximo orador é o Alberto. O Alberto faz parte da comunidade galega de Drupal e fez hoje o favor de vir da Galiza para fazer uma breve apresentação sobre como é que estão as coisas a correr em Espanha. Não está fácil, mas vai fazer a apresentação dele, portanto, até já. Se posso sacar um... Hola, ¿qué tal? ¿Escoita se ven? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Boa tarde a todos. Son Alberto Permoy, da comunidade de Drupal Galicia, tan membro de grupos de usuarios de Linux, de hai moitos anos. A sesión, o talk de hoxe está en inglés, pero vou falar en portoñol. Vos máis ou menos, sí? Ok. Bueno, de que creo que imos a falar hoxe? Bueno, non é un relatorio estrictamente técnico. É dicir, se pensabades sair como Drupal Ninja, este non é o lugar axeitado, non? O que vos quero contar é unha historia que si ten parte técnica, non? Pero está baseada en como nos axudou Drupal a promocionar patrimonio, fora dos propios apoios da administración pública en Galicia. Como nos, un grupo de amigos, logramos construir ese patrimonio digital, leválo do coñecemento do povo hacia internet, en o que estamos traballando. Tampouco esperedes un traballo, cando vexades os sitios web nos que estamos traballando, que son tres na actualidade, e nos creemos que vai a crecer moito o proxecto. Bueno, antes de nada, comentar que esta historia... Bueno, nace no norte de Galicia, neste pobo que está por aquí. Bueno, máis ou menos, Galicia coñecedes, sí, Santiago de Compostela, además, sí, non? Bueno, hai moita xente que mira para baixo, non? Ben, bueno, pois, esta historia que vos vou a contar parte de aquí, non? Deste pobo moi pequeno, duns 3.000 habitantes, máis ou menos, 4.000, que onde nacín eu hai... É igual, 25 anos, máis ou menos. Bueno, que entón, este pobo de aquí, vale? Que se chama Mugardos. Os convido a pasar por aí, cando teñades ocasión. Ben, imos alá, vou deixar todo este tema, imos ir ao relatorio. Vale, eu son Alberto, traballo con Linux de moitos anos, me considero administrador de sistemas, pero developer tamén, hai moitos anos que traballo con Drupal tamén. Nada, son fundador dun grupo de usuarios de Linux, dunha pequena empresa en Santiago que traballamos con Drupal. exclusivamente. Vale, podes atoparme como Apermuy por redes sociais e demais. Ben, o que comentaba sobre o relatorio. O último punto, non imos tocar prácticamente nada de código fonte, o sea, non ides chegar a casa, fun a un relatorio de Apermuy, son un ninja. No, non, igual, algúns dos compañeros de ese amañá, e os que virán despois, pois, teñen máis coñecementos que sobre Drupal. Si imos falar de cal foi a nosa experiencia traballando con comunidades, o que aprendimos, non moito, pero si de traballar con Drupal 7 ata que nos atopamos con Drupal 8 e decidimos virar o proxecto cara a esta nova versión de Drupal. Vale, gústame, bueno, supoño que recoñecedes a película. Vale, como empezou? Como empezou toda esta historia? Ben, para entrar en contexto, quería comentar cal é o estado da comunidade de software libre en Galicia. ¿Sí? É unha comunidade que leva moitos anos traballando para promocionar e difundir o software libre dende os 90. Chegamos a ser, digo chegamos, porque agora mesmo, desgraciadamente, non hai tanta xente implicado, polo menos non é tan visible ese movimento de software libre en Galicia como era antes. ¿No? Perdón, chegamos a ser ata 10 grupos de usuarios. Galicia non é unha comunidade autónoma das máis grandes de España. 10 grupos de usuarios son moitos, sí. Temos un bueno, apoio das institucións no seu momento e traballamos, pois, o que para nós nese momento foi un acerto, foi algo positivo, que era traballar na promoción do software libre, sobre todo en Linux, que estábamos moi, moi centrados en Linux, software libre. Eso, a medida que avanzan os anos, nos dimos conta de que hai moito máis que Linux no software libre, sino que, como comentaba o compañeiro, pois, anterior, un compañeiro anterior, marado, sí? É unha forma de vida tamén, é un modo de concebir o teu traballo, sobre todo de liberar coñecemento. Vale, entón, bueno, pois xa daquela traballábamos facendo pequenos sitios en Mambo, en Drupal, hai moitos anos, programábamos, facíamos, bueno, as típicas quedadas de xente, non? Para, pues, quedamos e programamos toda a noite. Pois eso era o que se facía en Galicia de moitos anos, supoño que por aquí tamén, non? Eso era un pequeno aproximación a esta historia que vos vou a contar, non? Que vos estou a contar. Ben, entón, partíamos desa historia, non? De que estamos en Galicia nestes anos e nos creamos pequenos grupos de usuarios, non? Ben, entón, cale realmente a historia que vos veño a contar, non? Ben, no ano 2014 convidáronos os membros dunha asociación moi, moi, moi, moi, moi pequena. En Mugardo se chama o Zulo, que o Zulo é un símil, non sei como explicarlo moi ben en portugués, unha especie de garaxe moi, moi, moi, moi pequeno. Sen ventana, nada, pois ali estábamos 4 persoas, no mapa, non sei decirlo. Aí, por aí, nun garaxe, facendo cousas relativas a, bueno, pues iso con web, xogando con Debian e todas estas cousas, facendo Drupal. E nos invitaron a un evento local para explicar en 5 minutos unha especie de pecha cucha. Supoño que vos suena ese formato de Quick Talks ou Lightning Talks, ¿no? Para comentar ao resto dos cidadáns o que nos facíamos, pero nunha linguaxe humana. Non podíamos falar de Drupal Composer ou Configuration Management, non, tínhamos que falar cunha linguaxe humana. Non? E nos coñecimos a Juan Fernández. Bueno, o de coñecer unha anécdota, porque era o pai dun amigo noso, pero nos non sabíamos o que facía este home. Non? Entón, nos descubrimos o seu maravilloso traballo, o que fixo. En Galicia, no norte de Galicia, sufrimos unha reconversión naval, houve moita xente que quedou sen traballo, porque que facemos en Galicia? Barcos. É dicir, non somos facer barcos, pois cando a industria entrou en declive, pois a xente quedou sen traballo. Pois este home, o que fixo foi algo que a nós nos resultou espectacular, que era no seu tempo libre, se adicou a pasear, a dar paseos, a sair, e colleu unha libreta, empezou a tomar notas duns elementos moi, digamos, típicos da nosa zona, non? Que eran o que, bueno, é que eu non sei se esta traducción é a correcta, Stone Wash Machine. Non sei se realmente, mirades, de que estás a falar? Non o entendo. Agora vos poño unha imaxe. Ben, esta persoa recopilou entrevistas, fotografía, un montón de información, pero claro, o seu perfil non é técnico. Me estades a entender ben? Todo ben, sí? Uai, portoñol, inglés, español. Ben. Vale, entón, esta digitalización estaba feita na casa. Como creo, Juan se preguntaba, ¿no? Así mismo, ¿cómo creo un documento? Pues con Microsoft Word, ¿sí? Pues, tiño unha nota, Microsoft Word. ¿E como fago un mapa? Pois con AutoCAD. Entón, él dibuixou o seu mapa que vimos de OpenStreetMap, creou con a axuda de outra persoa, no seu ordenador. E él contou esa historia nun evento moi similar a este. E nos estábamos aí, vamos, que non o podíamos creer. E pregúntame, cantos destes testi catalogados? Nos contestou, non teño e-mail aquí, pero foi un e-mail moi similar ao que escribiu Linus Torvalds no seu momento. Hola, teño un sistema operativo baseado en Minis. Pois foi algo así. Hola, teño uns 100 lavadoiros catalogados con imaxes, entrevistas. 100. Claro, estamos a falar de... Hernani falou de sites con miles de usuarios e tal. Claro, dentro do contexto que nos estamos a mover, 100 lavadoiros son moitos, non? Entón, nos dixemos, pois temos que facer algo con isto, non pode quedar aí, non? Entón, claro, esta xente tiña unha idea, digo esta xente que acudiu ali, pois, dicía, creamos unha página en Facebook. E queda así máis, ali, nos, unha página en Facebook, isto... Nah, vimos darlle unha volta, non? Entón, bueno, nos ofrecimos a cos nosos coñecementos en tecnoloxía, sistemas, Drupal, tamén, claro, a varios puntos, non? A varios objetivos con el que foi. O primeiro é que queríamos traballar como un equipo. Isto é algo que vou insistir moito. Traballar como un equipo, pero non como un equipo tecnolóxico, exclusivamente. Eu son developer, eu son frontend, eu son project manager. Eso é o que vivimos noso día a día. Buscábamos tamén no noso tempo de ocio poder coñecer máis xente que fixera algo que a nos nos enchese, nos chegase, non? Nos, incluso nos emocionase, porque o traballo ten moita historia. Bueno, entón, nos o que queríamos era acabar o sitio e entregalo para que eles poidesen crear os contidos, cos seus erros tamén, porque non é cuestión de que sexa un site maravilloso, senón de que se poidan publicar eses elementos patrimoniais. Vale. Entón, era o que comentaba, nos tiñamos claro que ese equipo, que non queríamos formar un equipo tecnolóxico, queríamos traballar cun líder, entre comillas, un líder que era a persoa que tiña información, lingüistas, fotógrafos e demais. Bueno, un grupo de IT Crowd, de Drupal Geeks, que no noso tempo libre, pois, o mellor, que nos no noso traballo non podíamos traballar con OpenStreetMaps, pois logo que fose, pois, aímos poder traballar todo o que queiramos e aprender sobre todo, non? Bueno, entón, os objetivos deste proxecto, obviamente, era un Drupal site, sí? Se o localizar os contidos, é un content type moi sinxelo, elements, cun geofill, isto é o pouco técnico que vou a contar, de verdade, entón, que fose moi sinxelo, porque o noso tempo era, pois a medida que pasan os anos, isto é realidade, a medida que pasan os anos, o tempo se reduce, non tes tanto tempo, non sei o que pasa, pero temos menos tempo, non? Entón, queríamos ter un sitio que fose moi sinxelo para que eles poidesen editar os contidos, só que contactasen con nós para incidencias, sí, para problemas, vale? Algo moi importante, que, bueno, isto xurdiu prácticamente ao final do primeiro proxecto, que era prover acceso libre aos contidos. E dices, hostia, acceso libre, pero non, o sitio non está publicado en internet. Sí, pero queríamos que alguén que poidese precisar as imaxes, as poidese descargar por separado, nos pedían tamén, non sei por qué, pero se o piden é porque o necesitan, ter os arquivos, os datos en CSV para empregalos en colexios, que ter os datos dos nodos, o campo, pois, imaginados, o campo body, a taxonomía, en texto para crear materiais didácticos, eso era, digamos, tamén un dos objetivos, fora de que o sitio fose atractivo ou moi bonito visualmente, non? E, sobre todo, o último, pois, aprender moito, que o que fixemos tamén. Vale, o resultado, ben. O resultado, ainda non, é un sitio que se chama culturadauga.org, é un sitio en Drupal 7, leva ten 2 anos online aproximadamente, non ten moitas visitas, porque o objetivo non é que sexe un site coñecido, senón o resultado de un traballo libre. Vale, está baseado en Drupal 7, pois, Geofile, OpenStreetMap, o que comentaba, empregamos 2 módulos para exportar os contidos, buscábamos algo que, digo, algún base theme para poder que non ter que preocuparnos excesivamente en todo relativo a adaptación aos dispositivos e demais. Nos coñecíamos Bootstrap, por que non usalo? Parece que non hai vida máis alá de Bootstrap, penso que sí, pero bueno, era o que nos tocou, non? Este é un esquema do sitio, o sea, isto é unhas pequenas capturas de pantalla do sitio, pois para non tampouco para axilizar o tempo do relatorio. A estrutura que está de saber é unha estrutura común a todos os sitios que partiron. O sábado que ven publicamos o terceiro sitio. Logo, nos resultados vou contar a nosa idea no que estamos a traballar. O frontal do sitio é o mesmo. O que queremos é que alguén que non teña nin idea do proxecto poda nunha ligazón ir ao catálogo que está desvendo aquí á dereita, onde se catalogan todos os lavadoiros e poder xeolocalizálos nun mapa. Vale. Que nos está a proporcionar 2 anos despois a xeolocalización de contidos? Pois nos está axudando a que se poidan crear roteiros por terceiras persoas culturais en torno aos lavadoiros, por exemplo, algo que nos pensábamos que nunca sucedería, ¿sí? Entón, bueno, empregamos agregación tamén con OpenStreetMap e demais, isto é un listado, non? En canto ao número de lavadoiros, é algo que este proxecto ten un límite, digamos, é que o número de lavadoiros é finito. Hai os que hai, non hai máis, non? Agora mesmo están publicados 50 ou 50 e pico, non o teño moi claro. Claro, non depende de nós a publicación, senón das persoas a que entregamos o proxecto, non? Pero, bueno, hai posibilidades de que se poidan engadir máis elementos. Vale, bueno, esta é... Tenho un agua por aquí, non? Sí. Esta é a primeira parte da historia. Pero ten máis. Vale. Entón, bueno, esta é a primeira parte. Entón, chegou o fillo, non? Entón, nós creamos un evento, insisto, quero ser moi modesto e real, isto non é, sabes, son sitios moi pequenos, non? Pero creamos un, bueno, chamamos a 4 amigos e nos juntamos ao final 50 persoas nunha presentación. Nabil, nós estábamos, que faltaban, creo, que os nosos pais, demais estaba todo o povo ali. E presentamos o proxecto. E despois dese día, Rafa, os que están coas cámaras facendo fotos, que despois dirán, buah, fomos a Portugal a falar do Abaiancos. Nos chamaron, somos amigos, non? E nos dixeron, bueno, contanos, como fixeche de eso de Mugardos? Non técnicamente, non, pero contanos esa experiencia, non? Porque nos, aquí en Melide, claro, nos, evidentemente, sí que sabemos onde queda Mérida, pero imos a situar tamén nun mapa, non? Claro. Xeografía galega, sí? Entón, sería, pois, máis ou menos, pois, por aquí, sí? Por aquí. Mugardos está aquí, Mérida aquí, e nós todos, pois, como esto, vamos todos para baixo. En Galicia, tendemos todos aí para Santiago ou para Vigo. Bueno, nos sentamos por aí. Entón, Rafa e Jorge, que están por aí, contáctanos. Podes comentarnos algo da cultura da auga? Como fixeche deso? Pois é un Drupal Core 7 con os drus, cales son as pautas, non? Entón, bueno, pois nada, comentábamos que podíamos crear sitios customizados na medida do posible, o digo, para non crear unha carta infinita, lo quiero, vale, entón nos comentaron que tiñan contacto cun museo local, ¿no? Museo da Terra de Melide, ¿vale? E que estaban moi interesados no museo en que nos lles axudásemos a crear un sitio para catalogar elementos patrimoniais da Terra de Melide, igrexas, pontes e demais. Entón, bueno, pois, nada, falamos con ele, de cantos elementos estamos a falar? Nos pensábamos de, non sei, 10, 15, 20. No día de hoxe, hai 100 xa subidos. E o museo ten ata 1000 fichas de catálogos que están, digamos, refrendada esa información por historiadores tamén, historiadoras, xente do propio museo. Entón, nada, pois, dixemos que sí. Entón, no noso pouco tempo libre que tínhamos, tiñamos claro que íamos a coller o que xa sabíamos, que Drupal 7, OpenStreetMap, OpenLayers funcionaba moi ben, o sea, funcionaba en dous sitios sin xelo, person 2, sabíamos que íamos empregar views, bootstraps, para en pouco tempo, falo de 5 meses, non son meses de enterprise, é hobby, Hobby é unha hora, semana, moi pouco tempo, vale? Entón, nada, publicamos o sitio, non? En maio de 2016, Rafa, así máis ou menos, non? Si por aí por esa data. Actualmente estamos traballando na release, na versión 2. Non é unha release ao uso que estamos nos acostumbrados, non é, digamos, recoller as súas necesidades e incluílas no sitio. Pasa que unha expresión en Galicia, bueno, en España, que se nos fue de las manos. Non sei se é que non oímos poder collelo todo porque viron as posibilidades de Drupal, viron a parte boa, que creo que cometimos un erro, que entrar na interfaz administrativa, cun clic, mira, fill, cun clic, views. Eso non é non así de sincero, non? Pero bueno, o resultado é este, é prácticamente o mesmo. Vedes que está crecendo, xa hai máis puntiños por aí, vale? E a riqueza patrimonial aumenta, porque, se os fixades, aquí, a ver se podo, aquí, no mapa da cultura da auga, sí, pois hai, bueno, uns elementos por aquí, vale? Hai algún, e aquí só hai o lavadoiro ou unha fonte de auga, non hai máis. Pero, no outro, xa temos, perdón, pontes, paisaxes míticas, elementos arqueolóxicos, cruceiro religioso popular, está comenzando a crecer. Ben, isto é a segunda parte da historia. Vale. Ah, tampouco vai crecer moito máis, non vos esperedes. Chegou Google e nos mercou. Non, esa parte non, todavía non. Vale, o primo, que este é como unha familia, non? Que comeza a crecer. Entón, a historia se volve a repetir outra vez. Non? Entón, non lembro moi ben como foi esa primeira conversa, Rafa, pero foi un día tomando un café. Ti eres un dos que en Mugardo salí, como da Asterix, sabes? Na aldea aquela pequena, fixeses, pois nos gustaría tamén, se é posible, traballar nun proxecto de catalogación de palleiras. Palleiras. Eu non sabía o que era, ata aí, son... Perdón, non lo graves, isto non lo graves. Non sabían, tiña moi claro que era, non? Palleiras, non? Bueno, cal é a historia, non? O que non nos interesaba, non estábamos moi interesados en que estivesen empresas detrás, me explico, Nos interesaba que pequenas empresas, como na que traballo eu, de tres persoas, podésemos, ao mellor, un venres pola tarde dedicar unhas horas. Insisto que ahora sí estamos a ter ese pequeno apoio, pero non é o principal, non? Porque hai a tendencia, polo menos en Galicia, a ponerse medallas, non? Ti faz 9, non te das importancia, eu poño un e... Entón, non nos interesaba moito tampouco este tema. E agora, si é verdade, que estamos a recibir pequeno apoio. Por que? Porque a cousa empeza a crecer, empezan a ver, vale? Entón, nos comentaron, podía desfacer un... Pois bueno, entón, nada, publicamos o vindeiro sábado palleira.gal, que é basicamente o mesmo, pero con palleiras. Alguén sabe que é unha palleira? Un hórreo. Hórreo. Isto. Sí? Ben, con barro, Bosona, con barro, sí, cerca de Vigo. É unha pequena vila que ten, non sei cantas, pero un montón, pero 50, ou sí, palleiras. Están catalogadas, pero isto é algo que nos chama moitísima atención. Que como a administración pública, cos medios que ten, non se lle ocurrou a ninguén crear un, non sei, non digo estes sitios, que se poden mellorar, ten moitos erros. A mitad das veces non funciona, bueno, a mitad de non, pero bueno. E ten moitos erros de diseño, de usabilidade, pero está aí, a información está aí. Se fixemos nos, por que non o facedes? Por que non o fan? Igual o teñen, pero non o publican. É o que nos... É o curioso, non? Da historia. Vale, ben, bueno, work in progress, estamos, vedes que, bueno, isto xa é Drupal 8, estamos aprendendo tamén moito. Tivemos moitos problemas co leaflet e todas estas historias, foi unha... Sí, porque incluso nos encontrábamos isos de... Non sei o que fixen, pero funciona. Cosas realmente... Eu te traballar nesa etapa de transición de que aínda non... Non é que non este maduro, pero que... Todo o que hai detrás de Drupal, vos o coñecedes, os que non, non é unha pequena peza de software, é un mundo, un software moi, moi, moi complexo, moi grande, vale? Ben, bueno, cales son as leccións que aprendimos, sí? Desta, de toda esta historia. Bueno, a primeira é que hai moita xente facendo cousas moi interesantes que non teñen que ver con tecnoloxía. Porque, non sei se vos pasa, pero a min, eu teño a extraña tendencia de estar rodeado de techis ou de xente de IT, ¿no? Pero hai vida, hai máis cousas por aí, pero ao final sempre acabas, te monto un Drupal, non, pero, non? Hai xente que está facendo cousas increíbles, pero increíbles, increíbles. Entón, isto nos serviu para ampliar a nosa visión, non, de Drupal, non? E de, perdón, da xente que se achegaba a nos. Drupal 7, pois sí, unha gran release, está moi ben documentada, hai un montón de módulos, pero non hai marcha atrás. É dicir, nos, eu xa o sei, en modo profesional, estou contando as experiencias. Se acabades de chegar a Drupal, pode ser un shock importante. Bueno, se acabades de chegar, non, pero se estades nesa etapa de transición, non vos lo pensedes. Ides directamente a Drupal 8, que é o presente e o futuro, sí? Por qué? Por cousas que xa coñecedes, vale, como Views, Twig, Media, en 8.4, todo o Configs Management, o Moifers, o BigPy, cousas que se falaron na xornada de hoxe, vale? Importantísimo. Pero isto, a nivel técnico, a nivel de edición, pois sí consideramos que nos, a nosa experiencia que facilita moito ao editor. De feito, a xente de Palleira empregaba WordPress e outros CMS, e cando vino un Drupal 8, oh, pero isto é moi fácil. Eu pensaba que era moito máis sinxelo, claro, a nivel de a idea que tiñan, o mellor da última vez que vieron Drupal, que era con Drupal 6, como cambiou toda a interface de administración dende o editor, dende a punto de vista dun editor, pois é algo que nos está xoando moito, non? Vale. Cal é o futuro? Se o hai. Bueno, mirar os dous sitios que temos a Drupal 8. Quedaron outros proxectos aí pendentes de publicar. Tampouco era cuestión de chegaros e falar do que podíamos facer, senón do que fixemos, dado que se poida ver, vale? Do migrar está clarísimo a Drupal 8. Tedes algunha ligazón, por se non o coñecedes, supoño que sí. Se estades aquí, pois vengo que xa vos peleaxedes con procesos de migración. Por certo, moi interesante o talk de pola mañá, de migración, sí. Todo sen xeral, pero ese, moi ben, gustounos moito. Poder prover installation profiles para non ter que volver a refacer todo o proxecto, sí, temos futures e demais, estamos, sí, traballando nos nosos profiles, pero é algo que todavía non pensamos neste tema a curto prazo. Curto prazo para nós é o que queda de ano. 2018 temos cousas interesantes, vale. Ben, é que claro, se non falamos de Drupal Headless non é xa comentaban, pois a nosa idea é que prover un sitio autónomo, sí, ben documentado, para que se poida levantar ese sitio, customizar a golpe de clic, sí, con un único, bueno, dous únicos content types, basic page and element, prover xa todo o resto, a exportación de contidos e demais, e que sexan os propios editores os que publiquen os sitios a través dun. Non o temos tamén moi claro, porque estivemos cada semana ideas novas. Que si contenta, que si real, que si eu con Angular. Entón, temos que centrarnos un pouco tamén para saber que grupo de xente vai estar traballando, tanto a nivel técnico, que non é o máis importante. É importante, pero non é o máis importante. Vale. Entón, bueno, ese é un dos objetivos, non? Que non quede aí. Queremos máis apoio do goberno. Non queremos diñeiro, aportacións económicas, axudan, pero queremos apoios, queremos que se difunda. Non queremos estar traballando aislados, illados, nunha illa, nos queremos que se coñece o traballo, non só noso, de xente que está traballando. Vale, na maioria dos casos, sem arela de lucro. Há outro projeto, estou rematando já, vos prometo. Há outro projeto que temos também pensado publicar. Este probablemente seja a mediados de 2018. Para o próximo Drupal Day de Aveiro, já vemos os content profiles, está todo... Esperemos, non? Tamén da zona, catalogando pois monumentos megalíticos e demais, que vai ser tamén bastante interesante. Pasa que o tempo, que comentaba, é limitado, non? E os nosos coñecementos tamén, non? Pero bueno. Penso que nada máis. Non sei se tedes alguna pregunta, alguna consulta. Non? Bueno, pois, this is the end. Calma. Antes de mais, eu queria agradecer por estar cá, por ver coisas que não pensava ver. Eu não abri alguns sites que foram aqui mostrados da parte da manhã, nomeadamente o site do Hernani, mas gostei muito das funcionalidades que tinha e aprendi alguma coisa. Também já vi algumas coisas, ou nunca esperava ver o Marcos a mexer no Windows. Sim, é. Isto é uma cruz que eu agora estou a ter. Mas, de qualquer das formas, tem sido, para mim, muito enriquecedor. Estou com aquele problema que o João teve. Eu acho que foi desde que o Hernani esteve aqui que eu não consigo... Foi por HDMI. HDMI Mas pensava que só acontecia ao João, mas porque ele tinha um modelo muito evoluído. Eu só tenho o HDMI. Não, mas liga o DisplayPort, não vejo. Se for preciso, som. Está aí o jack. E depois? Está ligado daí? Vais precisar de som. Não. Não, não, não. Okay. Se for preciso, está aí o... Ok. Afinal é... É o HDMI do Hernani. Ou seja, para mim já foi muito enriquecedor vir aqui. Para mim é sempre... um gosto partilhar o que a gente vai descobrindo dia a dia. Todos os dias nós descobrimos coisas. Ontem eu descobri também uma coisa com o João que nunca tinha visto, o famoso Ramona, e estou a ficar fã. Se calhar vou mudar de Sintra para cá, apesar de ser a vila mais romântica do mundo, mas estou tentado em vir para Aveiro. Fazendo aqui um pouco a apresentação, eu sou Engineer Manager na Edge, uma empresa de outsourcing. A minha base académica é de Engenharia Informática e tenho o grau de Mestre de Open Source, dado pelo ISCTE. A minha base de investigação é mais em torno de information retrieval e search engines, ou seja, todos aqueles algoritmos de decisão que um motor possa ter e que nos leve a ter uma pesquisa mais otimizada. Acho que nunca é o que a gente pretende. Também me preocupa, por exemplo, estas ligações do IoT, apesar de vir apresentar um módulo de IoT, mas assusta-me eu estar numa rua e aparecer-me no telemóvel, às vezes, o Pingo Doce aqui ao lado. Eu só carreguei para abrir o telemóvel. Ou seja, os motores estão muito otimizados para o conceito de poder promover mais os seus produtos, e o que me interessa mais é juntar o Search Engines e o Information Retrieval, porque o Information Retrieval, ou a recuperação da informação, tem muita coisa para aprender a nível da algoritmia e da ordenação. E gosto, a minha área também predileta é de DevOps e Linux Drupal. Nesta ideia e neste protótipo, eu tive uma ajuda fundamental do Filipe Pereira, que demonstra que isto é que é o sentido de comunidade, ao fim e ao cabo, porque eu estando em Sintra, o Filipe estando no Porto, nós temos sempre uma comunicação. É interessante ver essa comunicação, e eu acho que é isto que é a comunidade. Ou seja, não temos nada em troca, só temos aquele gosto de partilhar o conhecimento, de, olha, eu ajudo-te porque eu sei como é que isso se faz. O Filipe é Drupal Backend Developer, está a tirar a formação de Engenharia Informática, é um Drupal Developer e DevOps Linux Drupal. Também pertence à comunidade, do qual eu faço parte, e eu acho que vocês também deveriam consultar e chegarem-se perto da comunidade, como estão hoje a fazer. Nós estamos a organizar alguns conteúdos, alguns eventos, meetups, para poder partilhar. Ao fim e ao cabo, o que a gente faz é partilhar o nosso conhecimento, não é? Não temos nada em troca, mas é o prazer de trocar coisas. Normalmente a gente partilha muito tipo de informação, muito tipo de funcionalidade, que às vezes é útil para um projeto nosso. Os tópicos para a sessão, como começou, as tecnologias utilizadas, o processamento, o hardware utilizado, o MensageQ, que é como o fluxo das mensagens, uma plataforma visual de gestão de eventos e depois o próprio módulo de IoT. Como começou? Isto foi numa conversa dentro da empresa. As empresas têm sempre necessidades de terem dispositivos, por exemplo, de controle de entradas de um edifício. Na altura estavam a fazer uma prospeção de mercado para poderem decidir qual é que era o sistema que pretendiam. Só que o Pedro Malheiro, que é o CEO da EGEN, eu falo muito com ele abertamente, não tenho nenhuma foco de estar próximo de uma pessoa elevada dentro da empresa para ter outros fins, mas sim só para perceber a necessidade que eles têm, e visto que nós trabalhamos muito com uma série de ferramentas, gostamos de dar opiniões, ao fim e ao cabo. E eu vi valores do género para ter uma funcionalidade de abrir uma sala de um departamento, chegou-nos por mail praticamente, por exemplo, orçamentos de 20 mil euros, 30 mil euros, só para ter um RFID na porta para entrar dentro daquela sala. E depois o que me preocupou foi ver, oh Pedro, mostra-me lá o software. O software tem API para a gente interagir, para se ligar aos utilizadores. Ah não, isto é proprietário e isto é uma licença de um ano. Então e para o ano? A empresa está fechada? Ou as pessoas entram dentro dos gabinetes? Ah, isto, temos que pagar mais uma licença. Ou seja, o que é que eu pensei? Eu tenho lá uns Raspberries e instalei o Media Server, mas aquilo também já não me interessa muito, quero começar a trabalhar noutras coisas. e por acaso eu tenho lá uns relés e uns RFIDs para fazer umas coisitas, eu se calhar vou pensar nisso e depois falava contigo. Não quer dizer que eu vá ficar com aquele valor do orçamento, não é? Mas isto é só uma entrega, não é? Nisto tudo, à hora do almoço, telefono para o Francisco. Oh, Francisco, tenho aqui uma funcionalidade, já montei aqui o Raspberry com o RFID. Estava a pensar usar o Drupal 7. O que é que tu achas? Ah, tu fazes isso com Expose e filters e nas views e etc. E eu disse, olha, só preciso que quando passo o RFID, ele valide-me se é 1, se é 0, porque se for 1, entra naquela porta. Se for 0, não tem autorização para entrar naquela porta. No entanto, o Felipe começou a falar comigo sobre o Drupal 8, o Drupal 8, o Drupal 8 é que é bom, vê lá se tu avanças, se não perdes a embalagem. E ficas no 7 muito tempo e isso já faz parte do passado. E foi isso, ou seja, começámos numa conversa, muito longe, muito distante, empatei o Francisco em umas 2 horas na hora do almoço, não sei como é que se tem 2 horas de almoço, né? Mas pronto. E conseguimos dar os primeiros passos da ideia. Começámos a fazer as coisas, mas depois falei com o Filipe e, olha, Filipe, isso já está pronto, ajuda-me só aqui no contextual fields e etc. Mas ele disse-me, epá, esquece isso, porque se tu quiseres escalar ou aumentar o âmbito do projeto, da ideia, brincar com taxonomias, relacionar taxonomias com as tags, com o leitor da RFID, com as portas, com as pessoas, já começa a ser um bocado chato, porque o contexto já é muito diferente do inicial. E, se calhar, o comportamento do contexto do módulo, se calhar, vai-se perder e vai-se complicar. As tecnologias utilizadas. Começámos com um monte de tecnologias. Nós temos o módulo com o Raspberry, com o Linux com Debian, temos o Docker também instalado para subir os containers de algum microserviço, o Drupal 8, temos uns scripts de Python, porque o RFID, aqueles leitores dos cartões magnéticos que o RFID lê, a biblioteca base é em Python. Depois temos o RFID, que é o próprio cartão, o relé, o mosquito é um cliente de MQTT, chama-se Mosquito. Depois tenho a tecnologia Node-RED, que eu acho muito interessante, para quem não sei se já viram o Node-RED a funcionar. Acho muito interessante porque é uma junção de uma funcionalidade, um desenho de um modelo de negócio e depois falar com outras tecnologias. O MQTT, o PHP MySQL, que é a nossa linguagem de eleição, o Composer e o Compose, que o Docker Compose, que me espantou e que me fez olhar mais para o Drupal 8. Foi mais pelo Docker Compose, aquela situação de criar entidades de uma forma mágica e sem escrever uma linha de código quase. Eu acho que é fundamental. Aliás, eu até achei interessante porque quando eu publiquei a Sandbox, o criador do Drupal Compose, por acaso, foi lá fazer um post. Drupal Console. Drupal Console, peço desculpa. O processamento. O processamento do módulo, ou seja, do lado esquerdo temos os devices, que é os sensores, ou seja, o RFID, o leitor, e temos o Raspberry Pi, que tem o sistema todo, tem o Drupal, tem tudo incluído. Depois, temos o MQTT, que é o broker, o Node-RED, o Drupal 8, que depois fala com um ecrã, imaginem um ecrã estar numa sala, na entrada de uma sala, a pessoa passa o cartão e envia para lá um sinal a dizer está autorizado ou não está autorizado. Se for numa área financeira, o que é que eu vou fazer na área financeira? Não é? Ou se for um departamento de RH, só as pessoas de RH é que entravam lá. Eu posso ir lá também, mas pronto, tenho que pedir autorização ou alguma coisa assim. Depois tem o SP8266, que é uma peça de hardware pequenina que nós podemos ligar e estar ligado a um Wi-Fi e nós podemos contactá-lo e disputar uma série de atividades ou de eventos. E depois temos o relé, que é para fazer ligar e desligar o dispositivo. Basicamente, o que a gente juntou foi isto, ou seja, o tablet para pôr ao pé da porta, o leitor de RFIDs com o servidor dentro do Raspberry, depois temos os cartões, que podem ser cartões de plástico ou aqueles badges de 20 cêntimos, que podemos colar num telemóvel ou no que for. Temos uns porta-chaves, por exemplo, uma área de armazém, poderem passar lá, para não se com uma chave, que só é aquelas pessoas que entram lá. E depois temos o ESP, o ESP 8266 com o relé ligado. Como é que funciona o Message Queue? O Message Queue tem os publishers e tem o subscriber. Ao fim e ao cabo, isto são as pequenas linhas que nós temos para instalar dentro da Shell, o pacote. Depois ele instala os clientes e o tal mosquito. E o que nós fazemos é enviar mensagens para aqueles tópicos. Ou seja, eu posso ter dentro daquele ESP8266 um MQTT a dizer, se me enviares um sinal 200, quer dizer que é ok. Se eu enviar um sinal 404, quer dizer que não é válido o acesso. Então ele despoleta o sistema, ou seja, ele despoleta o relé para abrir a porta ou para fechar. Ao fim e ao cabo, é como se fosse... Eu tenho aqui o subscriber, que é um subscritor, eu ponho ele a correr e eu depois o que eu faço é enviar mensagens para ele e ele recebe. E depois ele diz, olha, Rui, podes abrir a porta ou não abre. Isto é um MQTT. O MQTT é muito interessante porque não, é muito leve, é um broker muito leve, é desenvolvido pela IBM. Depois, acho que há mais uma outra empresa que também está nesse desenvolvimento. Eles disponibilizaram o código, nós podemos fazer qualquer tipo de operação e enviar, e depois do outro lado dizer, vou decidir o que é fazer com estes valores. Ao fim e ao cabo, isto pode ser utilizado para outras coisas. Eu só estou a tentar demonstrar como eu fiz as coisas, para que depois vocês, se calhar, possam utilizar noutro tipo de âmbito, ao fim e ao cabo. A plataforma visual de gestão de eventos, para mim, é muito curiosa. Não sei se algum de vós já viu esta plataforma ou Node-RED. É uma plataforma que nós podemos colocar lá o fluxo do nosso trabalho e depois interagir com o Drupal. Nós temos aqui o RFID reader do Raspberry e depois decidimos se podemos... Só ter o número do cartão e brincar com o número do cartão. Se podemos fazer um set da mensagem e fazer um request e validar a resposta. Muito simples. Eu vou-vos mostrar só. Ou seja, é fácil. Eu subo o Node-RED aqui em segundos. E depois tenho aqui o Node-RED feito. O que é que acontece? O Node-RED tem uma coisa que eu acho que é interessante, porque temos inputs de vários tipos, temos outputs de vários tipos, temos funções, temos o Twitter, a parte social, depois pode-se instalar mais coisas aqui. Ou seja, nós podemos ir buscar várias fontes, que às vezes são uma dor de cabeça, porque cada um trabalha com um standard, cada um trabalha com uma funcionalidade que não é tão standard, que a gente está à espera. Temos aqui a parte dos storages, trabalhar com ficheiros, fazer tails, tudo dentro desta framework, que é correto a fazer as coisas. É curioso, porque eu também há um ano e tal que tenho rato, não é? Mas pronto. Estou evoluído. Mais social. Tem análise de sentimento. Tem análise preditiva, que é uma parte que eu adoro trabalhar. Tem partes de watchers. Tem uma coisa que é o weather. Por acaso o Filipe era para ir para os Açores e eu trabalhei com isto para ver lá aquela situação. Estou agora a falar, mas estive a trabalhar um bocado com os formatos. Uso IDs, que é botões, porque depois podemos gerar dashboards. E depois o tal Raspberry. Como é que é feito? Eu no início tinha ligado, porque eu tenho um veículo elétrico, e o que é que eu pensei? Vou enviar um comando para o veículo, de hora a hora, para saber quanto é que ele tem de bateria. Porquê? Porque a Renault, passado algum tempo, acabou a licença, porque aquilo só tem um ano, depois tem que se pagar mais X para ter aqueles acessos. E o que eu fiz foi, peguei de hora a hora, ele faz um login, o meu login, tem que ser hora a hora, porque se fosse 30 em 30 segundos ou coisa assim, eles detectam que eu ando lá a fazer alguma coisa. Porque eu já tive esse problema, porque eu queria de 5 em 5 segundos. E depois tive a conta suspensa durante algum tempo. Então consegui encontrar a hora e é de hora a hora. Então eu faço o request e depois faz-me um translate, e, porque isto está em alemão e francês, e fez o translate para carregamento e para o cabo e níveis de bateria e a média que eu gastava. Isto foi uma das ideias que eu comecei a brincar com isto. Depois passámos para o Drupal. O que é que eu faço? No Drupal, agora não tenho cá o Raspberry, porque o Raspberry não está ligado e ele detecta o GPIO e ia dar aqui logo um erro. No entanto, eu tenho aqui um post com o número de um cartão. E tenho aqui um cartão válido e um cartão sem acesso. E o que eu faço para simular é carregar no botão e ele faz-me o request e depois decide se for validar a resposta, se o Drupal me enviar o cartão é válido, o ID é válido, ele abre a porta e passado 10 segundos, que eu meti aqui porque isto foi um bug na altura, a porta ficava sempre aberta. Então, passado 10 segundos, desliguei a porta e ela fechou. Pronto, foi na primeira release, não é? Como se costuma dizer. Ou seja, isto é muito simples. Eu posso chegar aqui e arrastar, não é? As horas que a gente perde a programar. Ou seja, nós podemos ter facilidades e dizer um status e clicar dentro da funcionalidade e abrir e escolher o que é que nós pretendemos fazer com essa funcionalidade. Podemos apagar, podemos fazer o deploy, podemos fazer um estado de se a porta, e depois tem uma quality of service também, e se validar, se for true, vai para aquele raminho primeiro, o primeiro. Se for falso, vai para o segundo, que é fechado. Pronto. Isto é um princípio básico. Não custa muito, mesmo que não se perceba muito de programação, consegue-se fazer aqui coisas interessantes. Retomando, o Node-RED é uma vantagem. Eu exportei toda a conf que eu fiz aqui, não do veículo, mas esta, porque para podermos ter e poderem utilizar, isto é uma brincadeira, ao fim e ao cabo, não é nada de profissional. O SP8266, isto há que ter um bocado de cuidado, porque o IoT tem muitas fragilidades. Se nós não tivermos o mínimo de cuidado, podemos expor alguma informação nossa, como este caso aqui, que não me aconteceu, mas quase me acontece, que é quando eu for uma balança pesar-me, ele ou dás-me $50 ou eu publico o teu peso. E é uma vergonha, não é? Mas pronto. Criei aqui uma chave que eu acho que é única, das chaves mais seguras no nosso país, por menos esta chave do Wi-Fi, acho que 6 milhões de portugueses não entram, porque é uma chave muito segura. Eu acho que é a melhor chave que temos. Eu já testei esta chave e não há ninguém que entre aqui, só mesmo as pessoas que eu conheço são do meu clube. Mas o Hernani, por exemplo, não adivinhava esta chave. Ou seja, o que é que ele faz? Isto é o script que está dentro do SP. Ele fala com o tópico, estado, porta, relay, e diz, está à espera, se for um, passa. Se for zero, o true ou false. Um, verdadeiro, o zero, false. Se for verdadeiro, ele abre a porta. Se for false, ele fecha a porta. Se depois tem o relay pin, que tem os pinos que dizem qual é que é o low e o high, é só ligar o pin e tem o relay ligado a este dispositivo que pode estar em qualquer lado do edifício e ser acedido ou comunicar através do Wi-Fi. Aqui está o resto do código. Ao fim e ao cabo, ele valida de 60 em 60 segundos. Não é como o outro caso do veículo elétrico, mas ele valida se o estado do relé está aberto ou se está fechado, tem os tópicos, o código também está disponível, também disponibilizei o código, para depois acho que é fácil ler o código e trabalhar o código para outras funcionalidades. Mas a base está aqui, ou seja, nós podemos ter outro tópico, ter outra funcionalidade que nos permita trabalhar com o SP de outra forma. Depois disto tudo, o que é que eu pensei? Vou já pôr no Drupal.org IoT Simple Model, porque nós somos muito humildes. Acho que nós não temos... Isto é uma maneira abstrata, não é uma forma com um princípio ou com um fim muito para o comercial. O que nós queremos é pegar no módulo e torná-lo de uma forma abstrata, não só com o conceito de fechar para um tipo de contexto, mas depois poder ser abstrato para ter outro tipo de funcionalidade, ao fim e ao cabo. Ou outro âmbito. A estrutura do módulo. A estrutura do módulo, ele tem um submódulo que é o IoT Migrate, que achei muito interessante trabalhar com ele. O Filipe, o que ele fez foi pegar em tudo o que era conteúdo e importar na altura da instalação. Para uma fase de teste, acho que é o ideal. O IoT Logger é o próprio... Onde nós temos a parte de logging do Drupal, é onde ele registra os logs do próprio módulo. Ao fim e ao cabo, o módulo... O módulo está instalado, neste caso aqui. E tem as portas, tem o profile, aqui aos settings para podermos alterar as configs. Tem o próprio, a lista de perfis, as portas e as tags. Ou seja, o responsável pelas definições das entidades é o responsável, o módulo, pelas definições das entidades, portas, tags, profiles, define as configurações das entidades, define o URL, porque nós podemos mudar o URL da validação da API, facilita, no caso do Migrate, facilita a migração dos conteúdos de teste, no caso de importarmos as tags, de importarmos as portas e os profiles. Também subscreve aos eventos de acessos permitidos ou negados. Registra um log no LogWatcher do Drupal. Como estava há pouco a mostrar, ou seja, o módulo fica disponível dentro do Structor. Foi uma loucura quando a gente viu isto, ou quando eu vi. Depois, quando clicámos no módulo e tivemos a oportunidade de ver esta parte toda com entities, porque na altura eu só pensava em content types, o Filipe é que me mostrou a alteração e o que a gente pode esperar pelas entidades, que é muito mais fácil trabalhar o conteúdo não tão... mais fácil relacionar o conteúdo. Futuras implementações, integração com o Telegram, com o Slack, para enviar alertas, e-mails, SMS, fazer um reporting da utilização das portas, ao fim e ao cabo. Ou seja, eu vou tentar mostrar aqui um pouco. Eu tenho aqui o próprio módulo. Eu posso ver as pessoas que estão ligadas. Por exemplo, temos aqui o caso de nossos... Não é? Eu não estava à espera que tu mostrasses o teu site. Mas pronto, para não chocar, temos aqui, por exemplo, o Filipe com a foto dele e depois temos o caso do... das portas, balneário, não é? O nosso museu, mas também podemos ter o caso da financeira e do laboratório de desenvolvimento. Gabinete presidencial, essas coisas assim mais importantes, que tem que ter um cartão para entrar. Ou seja, não fui de encontro ao que o CEO queria, mas estive a fazer um exemplo abstrato para podermos trabalhar o exemplo. E depois temos as tags. As tags estão associadas às áreas de entrada e à pessoa em si. Ou seja, esta pessoa pode entrar nestes espaços. No caso de... peço desculpa. No caso de outro tipo de cartão que está associado a outra pessoa, por exemplo, neste caso aqui, o Filipe só pode entrar no laboratório. No outro, já não pode. Por exemplo, vamos fazer o exemplo. Eu vou ao Node-RED, envio este cartão por aqui. Eu faço o post, eu faço o request, envia e vou aqui ao report, ao log, e vejo se ele teve acesso, se foi bloqueado, ou seja, temos aqui o filtro. Isto tudo com o Migrate. E podemos ver quem é que teve acesso ao laboratório e quem é que não pode aceder ao balneário, por exemplo. Ou quem é que teve acesso negado à financeira. Ou seja, nós podemos ter a informação, visto que é um elemento físico e registra na plataforma do Drupal. Como é que ele funciona? Ele funciona com os números, ou seja, aquele Node-RED envia para o payload, ou seja, o request, peço desculpa, o request envia para aquele ID ou aquele URL que nós temos aqui em cima e ele está à espera de um valor. Esse valor, se for 200, ele devolve true. Se for outro número qualquer, ele devolve false. Então, depois despoleta o resto do IoT, ao fim e ao cabo. Ou seja, é uma funcionalidade, é uma forma de interagir com hardware, tecnologias e depois o Drupal em si para gerir este conceito. Nós estamos a pensar passar tudo o que é feito aqui no Node-RED para Drupal, porque acho que é interessante, porque o Node-RED funciona, mas se calhar em ambientes muito pesados, muita afluência, pode falhar. Então, estávamos a tentar fazer depois a parte da validação toda em Drupal. Ou seja, isto é um projeto interessante, porque começou de uma ideia de conversa, de café, depois passámos para o Drupal 7. Do Drupal 7, chegámos ao ponto que, quando estávamos a fazer a view, não era muito simples e que não era muito escalável. Não podia haver vários contextos. E com o Drupal 8, com as entidades, conseguimos criar uma coisa que funciona. Como vocês veem, eu a clicar no post, é a mesma coisa de ter um cartão, e já interage com o próprio Drupal. Que é o fundamento, para mim, de ter tudo a funcionar, tecnologias diferentes, e utilizar no Drupal em si. Eu gosto sempre de por acaso, na minha apresentação, quis incluir estas fotos, porque tenho muito orgulho de presenciar estes eventos por perto. Já são alguns anos, se calhar há uns 8 ou 9 anos que junto-me na comunidade. Cada vez vamos tendo mais. Nunca vi nenhuma contrapartida. Sempre foi o prazer de trocar informação, de trocar, partilhar. Acho que é muito interessante. A comunidade, para mim, é muito diferente do que estar... Aliás, eu acho que os meus amigos estão na comunidade. E para mim é uma coisa... É muito gratificante estar em comunidade, partilhar e aprender com as pessoas mais próximas que estão na comunidade. Agradeço muito o vosso tempo e peço desculpa ao Hernani, mas foi só uma brincadeira, né? Obrigado. Se tiver alguma dúvida, não sei se querem ir já para aquele sítio que nós descobrimos ontem, mas... Certo? Ainda bem. Estava mesmo. Ok. Ah, certo. Jogava também a dizer só a mim. Agora, a seguir, há um coffee break no mesmo sítio onde nós estivemos, da parte da manhã, assim mais valorizado, digo eu. Obrigado. Pronto, agradeço a todos a presença e damos como encerrado o evento. Qualquer coisa, falamos agora no Coffee Break, ok? Obrigado a todos.